Paz do Senhor, todos os irmãos. É bom estar na casa de Deus, amém? Amém. Não importa onde é que é, não importa qual é o sítio onde nós nos reunimos, o que importa é que estejamos juntos, com o propósito de louvar e adorar o nome de Deus, porque Ele está em todo lugar. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós estamos preparados para ouvir aquilo que Ele quer falar à nossa vida, a verdade é que Ele está connosco. E Ele cuida de nós. E eu passei algum tempo, não tanto como algumas pessoas, mas passei algum tempo nesta casa a trabalhar e a fazer muita coisa para ver isto nesta beleza que os irmãos estão a encontrar aqui. Não estava assim quando começámos aqui a trabalhar. Nem de perto nem de longe. Há uma semana atrás não estava assim, nem de perto nem de longe. Mas a verdade é que Deus foi capacitando pessoas e foi abrindo portas para que as coisas acontecessem. E hoje estamos aqui e podemos ver esta casa bonita e podemos ver todos estes arranjos e estas coisas maravilhosas que acontecem pelo trabalho de alguns, pelas ofertas de outros, mas acontecem principalmente porque é o plano de Deus. E quando nós estamos no plano de Deus e quando andamos na vontade dEle e fazemos aquilo que Ele quer, as coisas acontecem, as coisas correm bem. E eu vou tirar isto da frente porque há pessoas que não me estão a ver ou estão-me a ver assim um bocadinho duro. E o objetivo é que toda a gente me veja. Os irmãos percebem, este é o meu momento, eu quero que toda a gente olhe para mim. Não, estou a brincar. É uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus. E há uns dias atrás eu estava a pensar, quando o meu pai me disse que eu ia pregar hoje, eu estava a pensar, Hugo vai ser o primeiro a pregar na Casa Nova. E ontem estava a conversar com o Joel e estávamos a imaginar, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, as pessoas a conversar e a dizer aquele culto maravilhoso. Eu lembro-me daquele culto maravilhoso, que foi o primeiro que fizemos naquela casa. Aquela pregação é coitadinha. Oh, Hugo, tu não eras capaz de ter feito melhor. O João até começou a imaginar já a gravação, a ouvir a gravação da pregação e a dizer, isto era mesmo necessário dizeres uma coisa destas? E ali nos divertimos um bocadinho ontem a pensar nisto. Mas a verdade é que sou eu que estou aqui a partilhar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que eu vou partilhar com os irmãos nesta manhã. Aquilo que Deus colocou no meu coração, já há algum tempo Deus tem vindo a mexer comigo para falar acerca deste texto que eu acho tremendo, acho maravilhoso. Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 2 de Crónicas, capítulo 7, e para alguns mais conhecedores já estão a perceber mais ou menos do que é que eu vou falar. Vamos pegar no começo numa casa onde se cultuou pela primeira vez, há muitos anos atrás. O rei Davi teve uma visão, um desejo no seu coração de criar um templo de adoração ao Senhor. Porque ele entendia que não fazia sentido o rei ter um palácio tão grande, com tanta coisa, e Deus, a casa que chamavam a casa de Deus, que era o tabernáculo, ser uma tenda. Então ele decidiu que queria construir um templo para o Senhor. E ele foi à presença de Deus e ele disse, Deus, eu quero construir um templo para ti. E Deus disse, não. Tu não estás em condições. Tu foste um rei de guerra, as tuas mãos estão manchadas por sangue. Tu não vais construir o templo, mas o teu filho vai. E Deus nunca falha com as promessas. E a verdade é que as coisas foram acontecendo de modo a que Salomão deu andamento a este sonho de Davi e a este plano de Deus e construiu o templo. E em 2 de Crónicas, capítulo 7, vamos ler primeiramente a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Já vamos ler um bocadinho mais à frente, mas eu queria parar por aqui agora. Quando a glória de Deus encheu o templo, foi algo tremendo. E eu acredito que a glória de Deus pode encher esta casa. Mas quando a glória de Deus enche esta casa e toca nas nossas vidas, isso tem que se refletir na forma como nós nos comportamos e na forma como nós deixamos que Ele trabalhe na nossa vida dentro desta casa. Porque a realidade é que diz a palavra de Deus que os sacerdotes, eles não conseguiam estar onde estava a glória de Deus porque era tanta. E diz que todas as pessoas caíram de joelhos e se encurvaram perante Deus, porque a glória e a majestade de Deus estão num patamar que nós não conseguimos alcançar e não somos dignos. Não somos dignos de receber. Mas Deus quer nos dar essa glória. Deus quer encher a nossa vida. E ainda que nós não sejamos merecedores disto, Jesus Cristo pagou um preço que nos permite hoje estar na presença de Deus e ser cheios da glória dEle. E ser cheios da presença dEle. Ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos desejar viver desta maneira. Esta não pode ser mais uma casa onde nós vimos e nos sentamos e assistimos a um bom concerto musical ou ouvimos umas boas palavras. Porque se queremos ouvir bons discursos, nós vamos à Assembleia da República. Eles falam bem. Já não nos enganam, mas falam bem. Em muitas igrejas também acontece assim. Falam bem, já não enganam ninguém, mas falam bem. Ainda ontem conversávamos isto num jantar que eu tive. É complicada a forma como pessoas vão usando o nome de Deus e a casa de Deus para fazer coisas que não têm nada a ver com Deus. Mas nós não queremos que este seja um lugar desses. Nós queremos que este seja um lugar onde Deus tem o primeiro lugar, onde Ele faz como quer, onde aquilo que é falado tem a ver com aquilo que Deus quer trazer aos nossos corações e quando Ele fala à nossa vida nós trememos por todos os lados. Quando eu estou na presença de Deus e Deus começa a mexer comigo, eu abano por todos os lados. É impossível ficar indiferente à presença, às maravilhas e à glória de Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é aquele que toma conta da nossa vida e faz como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, e num estalar de dedos aquilo que Ele diz aconteceu. E se nós de coração aceitamos que este é o Deus que enche esta casa, que é o Deus que enche este lugar de glória e que transforma a nossa vida, é impossível nós entrarmos neste lugar e ficarmos da mesma maneira. É impossível que a nossa postura aqui seja a mesma que nós temos na nossa casa, no nosso dia-a-dia. E eu não estou a falar de hipocrisia. Porque é verdade que nós temos que ser sempre fiéis a Deus. E é verdade que nós no dia-a-dia devemos caminhar com Ele e devemos fazer aquilo que Ele tem planeado para a nossa vida. Mas é verdade também que na presença de Deus tudo é diferente. Tudo é diferente. Quando Moisés estava perante a sarça ardente e Deus falou com ele e disse: descalça as sandálias porque o lugar que pisas é terra santa. Porque Deus estava lá. E se nós queremos que este lugar seja a casa de Deus e queremos que as pessoas que venham de fora percebam ali é um sítio onde Deus é rei, nisso tem que começar na nossa vida, no nosso funcionamento. E esta era a necessidade que o povo de Israel tinha. Salomão queria ver isto acontecer. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque ele tinha o desejo de colocar Deus no lugar que lhe era devido. E quando ele constrói este templo para que Deus fosse adorado e para que Deus tivesse um sítio e para que o povo tivesse um sítio onde pudesse ir à presença de Deus, porque naquela altura não era em qualquer lado. Salomão leva o povo ali e diz: aqui é a casa de Deus. E a glória de Deus encheu o templo. E as pessoas foram cheias da presença de Deus e foi maravilhoso. Mas a verdade é que não parou por ali. Porque a partir do momento em que nós queremos que esta casa seja a casa de Deus e queremos que as coisas aconteçam de modo a que Deus seja glorificado, Ele vai responder e aquilo que Ele vai dizer nem sempre vem de acordo com aquilo que nós queremos ouvir, mas é sempre aquilo que nós precisamos de ouvir. E se nós andarmos um bocadinho mais para a frente e formos até ao versículo 12 do mesmo capítulo, e era aqui que eu queria pegar, diz a palavra de Deus, versículo 12 do capítulo 7, 2 de Crónicas: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus disse: eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. E Deus está a dizer isto nesta manhã. Eu escolhi este lugar como casa de sacrifício para mim. Sacrifício. Sacrifício vivo. Sacrifício verdadeiro. Quando vimos esta casa, vimos sacrificar para Deus. Vimos sacrificar o quê? Os nossos corações, a nossa vida, as coisas que estão erradas, as coisas que não têm a ver com aquilo que Deus quer, mas também as coisas boas da nossa vida. Porque em tudo o que fazemos, Tudo aquilo que fazemos tem que ser para Deus. E aquilo que está errado temos que permitir que Deus trabalhe e opere e mude e mande fora e faça como Ele entender. Mas aquilo que é bom é importante que aconteça para a glória de Deus. Porque em tudo o que fazemos, da forma como vivemos, é para Deus. Quer vivamos, quer morramos, é para Deus. Versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Salomão queria ouvir a voz de Deus e queria que aquela casa fosse o lugar de culto a Deus, o lugar onde Deus fosse adorado e glorificado. E Deus diz: sim, Senhor, eu ouvi a tua oração, eu aceito o teu sacrifício, a tua oferta, eu escolho esta casa para mim, mas agora as coisas têm que acontecer à minha maneira, porque se vocês querem ser povo a habitar na minha casa, vocês têm que ser povo à minha maneira. E isto é difícil. É muito fácil lermos as coisas na Bíblia, é muito fácil da boca para fora dizermos que Deus é importante e queremos que Ele faça a vontade dEle, mas é muito mais difícil viver. E quando Deus nos confronta com regras específicas e diz: a partir de hoje vocês querem ser meu povo, têm que ser povo à minha maneira. E Deus diz isto todos os dias a cada um de nós: vocês querem ser meu povo, é à minha maneira. E o povo à maneira de Deus tem regras. E eu não quero afugentar ninguém, porque as regras que Deus coloca não são regras assim tão difíceis, são regras que a única coisa que trazem à nossa vida é melhoria, é crescimento, é para o nosso bem, não é para Deus as regras. E muitas vezes nós temos dificuldade em entender isto. Esta é a dificuldade que o ser humano tem em aceitar regras, é nós acharmos que as regras são para agradar e para fazer sentir bem a pessoa que coloca as regras, mas não tem nada a ver. As regras são para o benefício de quem as cumpre. Eu aprendi isto à minha custa. Aprendi. Porque quando os meus pais me diziam: olha, não vais mexer nas tomadas, nas fichas, nos candeeiros, porque a eletricidade vai-te fazer mal, eu achava que eles não gostavam de mim. E achava que não mexer nos candeeiros era para agradar uma regra que os meus pais tinham colocado. Eu não tinha entendido que aquilo era para o meu bem. Até ao dia em que eu meti a mão no candeeiro. E eu nem sei bem o que é que eu entendi naquele momento, porque a minha cabeça parou. E eu fiquei agarrado a um candeeiro. Os irmãos não estão a ver bem o filme. Isto é o único. Eu meti a mão no candeeiro e fiquei assim. E depois a minha mãe, os irmãos conhecem a minha mãe, cheia da sabedoria do alto, veio a correr e disse: ai, o meu filho, e agarrou-me para me puxar e ficou agarrado a mim. E ficámos os dois. E eu na minha cabeça pensava: mas porquê é que ninguém desliga a ficha? Eu vou morrer aqui. E depois o meu irmão mais velho lá veio a correr e desligou o quadro da casa e eu libertei-me daquilo. Mas fiquei a tremer durante muitos dias. E eu entendi naquele dia que as regras são para o bem daqueles que as cumprem. O irmão não gosta de regras, começa a cumpri-las, o irmão vai perceber a bênção que isso traz à sua vida. E nós queremos ser povo de Deus. Eu acredito que todos os que estão aqui nesta manhã querem ser povo de Deus. E para sermos povo de Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Porque Deus diz: és meu povo à minha maneira. Se o meu povo, diz a palavra de Deus, se o meu povo... E este é o primeiro ponto importante da minha mensagem. Eu vou deixar os pontos bem claros para ajudar no memorando. O meu primeiro ponto é: meu povo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, os irmãos não precisam de abrir, diz a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outrora não erais povo, mas agora sois povo, não havias alcançado misericórdia, mas já alcançaste misericórdia. A verdade é que durante muito tempo nós não éramos povo. Não éramos povo. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E no dia em que Ele morreu por nós, nós passámos a ser povo. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador são povo. E Deus diz: se o meu povo... E primeiro que tudo nós precisamos de entender, somos ou não somos povo de Deus? O que é que nos define como povo de Deus? Já entregámos o nosso coração a Jesus? Já lhe dissemos: entra, faz aquilo que tu queres, transforma, muda, põe-me à tua maneira, porque eu quero ser como tu, eu quero ser teu povo. Teu povo. Vós que em outrora não eres, mas agora já são. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para levar a mensagem da salvação. Nós precisamos de ser povo. E Deus disse isto àquele povo e diz isto a cada um de nós nesta manhã. Se o meu povo, tu queres ver a glória de Deus neste lugar, tu tens de ser povo de Deus. Tu tens que entrar nesta casa com a consciência: eu sou povo de Deus. Será que todos os que aqui estão nesta manhã são um povo de Deus? Eu não conheço os corações. Eu não conheço. Mas a realidade é que tu podes ir à casa de Deus durante anos e anos e anos e não ser povo de Deus. Porque até ao dia em que tu tomas uma decisão definitiva na tua vida, tu não és povo. És simpatizante. És não praticante. O catolicismo gosta muito de usar esta conotação hoje em dia. Sou católico não praticante. Eu não consigo entender o que é ser alguma coisa não praticante. Eu sou futebolista não praticante. Não dá muito jeito. Eu sou pregador não praticante. Eu agora chegava aqui e dizia aos irmãos: irmãos, desenrasquem-se, que eu hoje estou numa de não praticar. Os irmãos abram a Bíblia e leiam, e o Senhor há de falar ao vosso coração. E Deus falava, porque Deus é misericordioso. Mas a verdade é que Deus chamou-me para fazer alguma coisa e foi para fazer, não foi para ser não praticante. No momento em que eu tomo uma decisão e eu entendo: não, eu quero ser mesmo, e eu olho para Deus e eu digo: olha, Senhor, estou aqui perante Ti. Um dia tomei esta decisão, e acredito que cada um dos irmãos tomou esta decisão. Senhor, eu quero ser Teu povo, eu quero pertencer a Ti. E a partir daquele momento eu passei a ser povo. E quando eu leio este texto e leio: se o meu povo, eu sei que isto é para mim. E quando eu vou lá à primeira de Pedro e leio: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, eu sei que tem a ver comigo. Porque eu aceitei aquilo que Deus tem para a minha vida. E quando eu abri o meu coração, Ele entrou e Ele transforma. E Ele muda. Mudou tudo de uma vez? Ainda hoje Ele está a mudar muita coisa. Às vezes eu dou uns passos para trás. Eu não sei se acontece com os irmãos, se calhar acontece só comigo. Às vezes eu estou a caminhar e de repente, quando dou por mim, estava a andar para trás, como o caranguejo. E houve alguém que uma vez disse, e eu achei extraordinário, que o cristianismo é como subir uma escada rolante ao contrário. Nós temos de estar sempre a correr para subir a escada rolante. Porque no dia em que paramos, já estamos a andar para trás. Já estamos a andar para trás. No dia em que nós paramos e achamos: eu já estou no ponto, não preciso de mais, automaticamente começamos a descer, porque a escada está sempre a descer. E eu tenho aprendido isto ao longo da minha vida. Às vezes olho para mim e estou a andar para trás. Tenho que começar a correr outra vez. E a correr mais depressa para recuperar o terreno e continuar a avançar. Mas Deus continua, Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome... E este é o ponto 2 da minha mensagem. Nós queremos ser povo de Deus, nós temos que nos chamar pelo nome dEle. Vamos abrir em Romanos. Eu quero deixar alguns textos bíblicos com os irmãos, para os irmãos não acharem que isto é tudo da minha cabeça. A palavra de Deus é absoluta. E quando nós não conseguimos entender mais nada daquilo que está a ser pregado, olhamos para os textos bíblicos e lá está claríssima a voz de Deus, porque Deus é real e verdadeiro e absoluto, e a palavra dEle não falha. Diz a palavra de Deus que céus e terra passarão, mas a palavra é eterna. A palavra de Deus é eterna. Romanos capítulo 9, versículo 25. Esperar um bocadinho para os irmãos encontrarem todos. Romanos 9, 25. E diz assim a palavra de Deus: como também dizem Oseias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. O meu povo que se chama pelo meu nome. O meu povo que me pertence. O povo que é meu. O povo para o qual, quando as pessoas olham, é a mim que vêm. Irmãos, estão cá ainda? Eu não pus ninguém a dormir? Isto é tão importante na nossa vida. Nós precisamos de compreender esta dimensão maravilhosa do que é viver um cristianismo puro e verdadeiro. Que é, nós somos a imagem de Deus. Quando o povo de Israel saía para a batalha, e as pessoas à distância viam, os outros povos viam o povo de Israel vir, eles diziam: olha, nós não nos queremos meter com eles porque aquele é o povo de Deus. Nós conhecemos. Porque eles, por onde vão, eles têm vitória. Porque o Deus deles faz milagres. Porque o Deus deles traz vitória. Porque o Deus deles é maior do que todos os outros deuses. Quando olhavam para aquele povo, eles viam a imagem de Deus. E nós somos hoje o povo, porque já vimos isto. Não éramos povo, mas agora somos o povo. E para sermos chamados povo de Deus, para sermos, termos o nome de Deus, isso significa que quando as pessoas olham para nós têm que ver Deus. Têm que ver a glória de Deus, têm que ver a imagem de Deus. Quando eu olho para cada um dos irmãos, eu preciso de ver Deus. As pessoas lá fora, quando olham para nós, têm que ver Deus. Em quê? Nas nossas atitudes. Na nossa maneira de nos comportarmos, na nossa maneira de reagirmos, na nossa maneira de lidarmos com insultos, de lidarmos com situações negativas, com contrariedades. Os irmãos sabem, eu já tenho partilhado algumas vezes, isto é uma dificuldade que eu tenho tido na minha vida. E eu acredito que a principal razão pela qual eu ainda não tenho a carta de condução é que eu na estrada perco a noção da realidade. Eu vou à pendura ao lado da minha mulher e quando alguém se atravessa à frente e faz alguma coisa que põe em perigo a vida, é difícil. Geralmente a minha mulher, eu estou a tentar abrir a janela de um lado e ela está a tentar fechar do outro. Não é correto. Quando eu tenho, e Deus tem-me ajudado, eu quero que os irmãos saibam que Deus tem-me ajudado, eu estou muito melhor. Não pensem os irmãos que eu não estou a mudar nada. Mas a verdade é que esses são processos na nossa vida. Quando eu tenho este tipo de atitude, eu não estou a mostrar a glória de Deus. Quando as pessoas olham para mim, não percebem, ali está alguém onde está o nome de Deus. A realidade é esta. Nós temos atitudes e fazemos escolhas na nossa vida que não dignificam o nome de Deus. E se eu quero ser povo de Deus, ser chamado pelo nome dele, eu tenho que me comportar dessa forma. Não é fácil. Não acontece de um dia para o outro. Há momentos em que falhamos, há momentos em que escorregamos, há momentos em que vamos ter atitudes mais complicadas, mas o ponto mais importante de mostrarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida nem é tanto não errarmos, mas sim a postura como que nós lidamos com os erros. É difícil pedir desculpa quando ofendemos alguém. Mas quando nós temos a coragem de pedir desculpa, nós estamos a mostrar a glória de Deus. Eu partilhava ontem com um casal com quem tive a oportunidade de jantar. Há uns anos atrás, eu estava a trabalhar numa empresa de embalamento de batata e tinha um chefe de armazém que era muito difícil. Ele era muito difícil de lidar. Porque achava que era melhor que toda a gente. E um dia eu estava num final de turno. Não havia trabalho, eu era chefe de turno e tinha que reportar àquele chefe de secção. Não havia trabalho, eu tinha um jantar de família, a casa estava-me a dever horas e eu falei com ele e disse: olha, eu vou-me embora, não estou aqui a fazer nada, quem aqui está está mais do que capaz de fazer as poucas encomendas que possam vir. Então eu vou-me embora e liguei para o meu pai, porque eu não tenho carta de condução. Então o meu pai foi-me buscar. E os irmãos sabem, ele fazia muitos quilómetros para me buscar, porque ia de Vila Nova de Anse a Arazedo. E ainda era uma distância grande. Quando ele chegou, e eu fui ter com o chefe para lhe dizer, olha, vou-me embora, que o meu pai já chegou, ele disse-me, olha, não podes ir, chegou uma grande encomenda do continente e tu não podes ir embora. Eu disse, não, não pode ser assim. O meu pai está lá fora, vou fazer o meu pai esperar agora uma série de horas ou ir para casa e voltar. Eu vou-me embora. Ah, mas a encomenda tem que ser feita, está bem? Eu oriento tudo, ponho as máquinas a funcionar, as pessoas que estão são capazes de fazer encomenda, o mais difícil são as etiquetas, essas coisas, eu deixo tudo pronto. Eles fazem a encomenda e carregam o caminhão, não há problema nenhum. Falei com quem de direito, eles assumiram as responsabilidades, não havia problema nenhum. Mas o chefe não gostou daquilo e ele andou atrás de mim, mas tu tens que ficar. E eu, a dada altura, disse, ouça, eu vou-me embora. Porque eu não posso ficar aqui quando o meu pai está lá fora. É impossível, o meu pai fez uma viagem cansativa, ele quer ir para casa, eu tenho mesmo que ir. E nisto ele virou umas costas e foi-se embora. E isto cá dentro começou a borbulhar. Eu sei se alguém passou por alguma situação parecida com esta. Porque aquele homem virou umas costas e eu não conseguia conceber na minha mente que alguém me virasse as costas quando eu estou a falar. Aquilo cá dentro começou a mexer e eu fui atrás do homem. E agarrei o homem pelo braço, virei-o e eu disse, isto não está a ser filmado, não? Eu agarrei no braço e disse-lhe assim, ouça, foi a última vez que você me virou as costas. Porque a próxima vez eu enfio-lhe dois murros nessa cara. E você não me virá as costas a mim, nem nunca mais virá as costas a ninguém. E saí porta fora. Entrei no carro e fui para casa. Numa sexta-feira à noite. Aliás, num sábado à noite. Ao final do dia. Eu não dormi de sábado para domingo. Eu não dormi de domingo para segunda. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao trabalho foi chamar aquele homem e dizer-lhe, eu quero que você saiba que me comportei como um animal. Aquilo que eu fiz é inadmissível. Você é meu chefe. Ainda que eu tivesse razão, não está em causa. Mesmo que eu tivesse razão, eu nunca posso falar para o chefe desta maneira. Eu tenho que saber qual é o meu lugar. Eu tenho que perceber hierarquias e respeito e educação. Isto não pode acontecer. Eu quero pedir desculpa. E aquele homem começou a chorar. Ele disse, Mugo, não, fui eu que agi mal, eu virei-te as costas, eu estava de cabeça quente. E chorámos os dois. E demos um abraço e ficámos amigos. Ficámos amigos. Foi difícil pedir desculpa. Foi muito difícil. A minha atitude foi errada, eu não mostrei a glória de Deus na minha atitude. Mas quando eu cheguei àquele homem e pedi desculpa e assumi a responsabilidade daquilo que ele tinha feito, eu mostrei a glória de Deus. E aquele homem percebeu, está ali alguém que tem o nome de Deus marcado na vida dele. O que eu quero dizer com isto, irmãos, não é que errar é correto. O que eu quero dizer com isto é que nós, humanamente, erramos. Falhamos, todos nós, em várias situações. Os irmãos não sabem a quantidade de vezes que eu e o Luís já encostámos a cabeça um ao outro. Às vezes a coisa aquece. Temos esses efeitos difíceis. Mas não temos dificuldade em pedir desculpa um ao outro. Porque o diabo tenta, o diabo trabalha, o diabo tenta mandar-nos abaixo. E há momentos que nós escorregamos e vacilamos. Mas a forma como nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, a forma como nós deixamos que Ele molde o nosso coração e nos leve aonde Ele quer, faz toda a diferença. Ganhamos vitórias na nossa vida. No dia em que nós dizemos a Deus, tu és mais importante e eu vou quebrar o meu orgulho e eu vou dizer não àquilo que o diabo está a trabalhar aqui no meu ouvido e a tentar levar-me a fazer, porque eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas, são vitórias que nós ganhamos na nossa vida. Honramos o nome de Deus, os outros ficam a perceber quem Deus é, nós ficamos a perceber quem Deus é e Deus agrada-se de nós. E aquilo que eu mais quero na minha vida é agradar a Deus, porque não há ninguém que eu ame mais do que a Deus. Deus é o mais importante na minha vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Lucas 14, 11, os irmãos não precisam de abrir. É um texto bastante conhecido. Eu vou ler rapidamente. Lucas 14, 11, diz assim a palavra de Deus. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Este é o verdadeiro, a postura verdadeira de um cristão. De humildade. O cristão é aquele que reconhece a soberania de Deus e a sua pequenez. E isto nem tem tanto a ver com os outros, se ainda que é importante reconhecermos, porque a palavra de Deus diz que considere cada um o próximo superior a si mesmo. A palavra de Deus diz isto e nós não vamos contra a palavra de Deus. Isto é real e verdadeiro. Mas neste caso nem tem tanto a ver com o próximo, tem mesmo a ver com Deus e connosco. Tem a ver com o reconhecimento de que eu não sou, eu não tenho valor, eu não tenho capacidade em mim mesmo, não tenho nada digno de ser usado, nada digno de glorificar o nome de Deus, mas Deus é. E quando Ele entra na minha vida e transforma a minha vida, eu torno-me alguma coisa nele. Nele. E é isto que a palavra de Deus quer dizer quando diz aquele que se exaltar será humilhado, porque aquele que acha que tem valor e faz as coisas à sua maneira, eventualmente vai cair. Porque é fraco, porque não tem capacidade. Mas aquele que reconhece que não tem valor, que não consegue fazer por si mesmo, mas põe a sua vida nas mãos de Deus, aquilo que Deus vai fazer através dele é tão grande que as pessoas eventualmente vão reconhecer. Olha, ali está um servo de Deus. E não há maior reconhecimento e não há melhor maneira de ser exaltado do que alguém dizer: tu és servo de Deus, tu és filho de Deus, eu percebo que Deus vive em ti. Não há melhor maneira. Quando nós começamos no nosso coração a achar que já somos nós, que já temos valor, que aquilo que fazemos, que aquilo que Deus tem feito na nossa vida já nos coloca num patamar e eventualmente nós vamos cair. E eu conheço tantos pastores. E ainda há uns dias atrás estávamos no acampamento e estávamos a cantar uma música que me fez lembrar de um pastor que marcou a minha vida de uma forma tão positiva, um servo de Deus. E que um dia deixou os caminhos de Deus completamente. Eu não consigo imaginar, ou não consigo ter a certeza do que é que levou aquela pessoa a cair daquela maneira, mas eu imagino, porque a Bíblia ensina-me que tudo começa com o orgulho. Eu imagino que a dada altura na vida dele, ele começou a achar que aquilo que fazia já tinha a ver com ele, não tinha a ver com Deus. Porque é assim, desde o início, foi assim que Satanás caiu. Foi quando começou a achar que era melhor do que Deus, ou igual a Deus. Foi assim que Adão e Eva caíram. Foi quando começaram a achar que comendo do fruto podiam ser iguais a Deus. Tem tudo a ver com o orgulho. É sempre ali que começa. Connosco é assim que acontece também. Quando nós reconhecemos que não somos, Deus é em nós. Quando começamos a achar que somos alguma coisa, vamos espalhar ao comprido. Por isso é que Deus colocou na minha vida a minha esposa. Para trazer este equilíbrio grande à minha vida. Porque quando eu chego a casa e lhe digo, olha, grande mensagem que eu dei hoje, ela diz, menos. Os irmãos não sabem o quão irritante isto é, porque ela diz mesmo assim. É mesmo, não me diz mais nada, ela só diz assim, menos. Isto dá logo, é logo uma chapada. Eu já sei do que é que ela está a falar. Porque eu já estou a começar a achar em mim mesmo que há alguma coisa em mim, há alguma capacidade que eu tenha de poder partilhar, poder ministrar, mas isto não tem a ver com dons, meus. Não tem. Não tem mesmo. Porque nós começamos a perceber, a coisa que eu tenho aprendido na palavra de Deus é que as pessoas foram quase sempre usadas naquilo onde eram fracos e não naquilo onde eram fortes. Nós percebemos isto com Davi, que era pequeno e matou um gigante. Nós percebemos isto com Gedeão, que era um medricas e venceu um exército com 300 pessoas. Nós percebemos isto em Moisés, que não sabia falar e liderou um povo. Há uma série de situações onde as pessoas são fortes, têm os seus pontos altos, mas Deus vai usarem nos pontos mais fracos. E aqueles que têm pontos fortes e começaram a usar isso, foi a queda deles. Foi o caso de Sansão. Foi o caso de Salomão, o homem mais sábio do mundo. O homem mais sábio de sempre. E acabou por... terminou mal. Nós não conseguimos ter a certeza, mas... entendemos à luz das Escrituras que ele terá ido para o inferno. Por causa da sua ignorância, o homem mais sábio do mundo foi ignorante, porque não entendeu que tanta mulher não podia fazer bem à saúde dele. e muitos outros há acontece desta maneira. Nós temos que entender que não há nada em nós. Nada. E aquilo que nós achamos que é bom em nós, temos que meter de lado. Temos grandes dons, grandes talentos, meter para o lado. E agarrar-nos a Deus. Ele vai usar o que Ele quer? Vai. Se Ele quiser usar esses talentos que Ele deu, Ele vai usar. Se Ele quiser usar outros, Ele vai usar outros. Deus faz como Ele quer, mas é nas mãos dEle. Não pode ter nada a ver connosco, porque começamos a crescer em nós mesmos e logo mais vamos cair. Quem se exaltar será humilhado. Este púlpito é um bocadinho chato. Já enrolei ali o fio do micro 5 vezes. Mas vai correr tudo bem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E isto é tão importante. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu li um comentário hoje, ontem à noite, no Facebook, achei extraordinário. Foi alguém que pôs um comentário de uma conversa que tinha tido com outra pessoa e a pessoa disse-lhe aquilo de uma maneira tão simples e eu achei aquilo tão bonito. Dizia assim, o comentário dizia assim: tu ainda não entendeste, tudo se resume à oração. Este era o comentário. Ainda não entendeste, tudo se resume à oração. Queres vitória na tua vida? Tu precisas de orar. Tu queres que Deus transforme o teu coração? Tu precisas de orar. Tu queres que os outros à tua volta sejam abençoados? Precisas de orar. Queres resposta para as tuas dúvidas, para as tuas dificuldades? Tens que orar. Queres direção? Tens que orar. Queres alcançar aquilo que Deus tem para ti? Tens que orar. Não há outra maneira. E essa é a razão pela qual nós estamos a planear, e já tem sido falado algumas vezes, a partir desta semana, se não me engano, mas isto será anunciado, culto de quinta-feira é culto de oração. É para orar. Não é para ter um estudo bíblico, não é para ter um tempo de louvor, é um tempo para estar na presença de Deus, a orar. Para falarmos com Ele e para ouvirmos a voz dEle. Ao culto de ceia, vamos promover jejum e oração. Porque queremos que as pessoas orem. Queremos que as pessoas entendam que é pelo poder da oração que nós chegamos aonde Deus quer. Foi isto que Jesus disse quando Ele estava a falar com os discípulos que não entendiam porque é que ainda não tinham conseguido expulsar aqueles demónios. E Jesus diz, há castas que só com jejum e oração. Porque nós precisamos de orar. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos de falar com Ele. Na igreja, sim, precisamos de orar na igreja. Precisamos de entender. Quando estamos na casa de Deus, quando estamos na presença de Deus, todos juntos, precisamos de orar para a edificação uns dos outros. Precisamos de orar. Mas também na nossa casa precisamos de orar. Um relacionamento com Deus não acontece uma, duas, três vezes por semana. Tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E estas regras que Deus está a dar ao povo de Israel e está a falar isto diretamente ao seu líder, Salomão, Deus está a dizer isto é sempre. O meu povo tem que ser o meu povo todos os dias. Tem que se chamar pelo meu nome todos os dias, tem que se humilhar todos os dias, tem que orar todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos estar todos os dias na presença de Deus. Deus não tira férias de nós e nós não podemos tirar férias de Deus. Até porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dEle. E nós precisamos dEle todos os dias. Porque no dia em que nós achamos que não precisamos dEle, já estamos na terceira situação. Já estamos a exaltar. Já não estamos humildes. Quando nós nos mantemos humildes, nós percebemos, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Eu vou orar a Deus, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou falar com Ele, eu vou caminhar com Ele. Eu tenho muito esta tendência de em tudo o que faço estar a falar com Deus. É uma maneira minha. São mais os tempos que eu tiro a falar com Deus numa caminhada do que, por exemplo, de joelhos. Porque eu de joelhos, no chão, de olhos fechados, a minha cabeça voa. A minha cabeça é ao contrário da maior parte das pessoas. A gente fecha os olhos na oração para não nos distrairmos. Eu, se fecho os olhos, estou distraído. Os irmãos sabem, eu gosto de escrever. Eu tenho uma paixão pela escrita. Então, na minha cabeça, eu estou sempre a imaginar histórias. Eu, se fecho os olhos, eu já passei para outro mundo e já estou a imaginar uma série de coisas. Então, eu prefiro orar de olhos abertos. Algumas pessoas, às vezes, veem-me de olhos abertos e dizem assim, mas o que está de olhos abertos a fazer o quê? Para não me distrair. Porque de olhos abertos eu não me distraio. É a minha maneira, cada um tem a sua maneira. E eu gosto, nas minhas caminhadas, ou quando vou correr, ou quando estou a fazer alguma coisa, ou quando estou a lavar a louça, ou quando estou a passar a ferro. E eu passo a ferro. Os irmãos acreditam, eu passo mesmo a ferro. Não passo tão bem como a minha mãe, como a minha esposa. Demoro 3 horas a passar as peças de roupa, que elas demoram 35 minutos, mas ao final de contas o trabalho fica feito. E fica bonito. E nestes tempos eu gosto de estar a falar com Deus. Eu gosto de desligar, esquecer onde é que estou e o que é que estou a fazer e estou com Deus. Estou com Deus, sou eu e Deus. Estou sempre a falar com Deus. Acontecia comigo no trabalho. Eu metia os meus fones nos ouvidos e estava a fazer o meu trabalho sossegadinho e estava na presença de Deus. E falava, e às vezes dava por mim e estava a cantar e estava a falar línguas. E alguns colegas algumas vezes chamaram-me maluco. Mas eu disse, sou maluco, mas não é por causa disto. Eu sou maluco, mas é porque já nasci assim. Vocês têm... Estás admirada de eu ser maluco? Sou. Eu vou contar aos irmãos. Estamos com pressa, não estamos assim com muita pressa. Eu vou contar aos irmãos porque é que eu tenho assim algum parafuso a menos. Quando eu tinha 5 anos de idade, o meu irmão mais velho viu um foguete queimado e juntamente com um amigo dele em pleno verão, com 40 graus, eles acharam que se acendessem aquele foguete e mandassem ao ar, ele ia explodir outra vez e ia dar fogo de artifício e ia ser muito bonito. E os irmãos lembram-se de eu estar agarrado ao candeeiro e a pensar porque é que não desligam. Ali aconteceu uma coisa parecida. Eu estava a olhar para eles e estava a pensar, eu tenho 5 anos e percebo que isso vai dar asneira. E vocês não entendem. Então eles acenderam e mandaram ao ar. E assim que aquilo caiu foi assim. Uf, o punhal incendiou. E eles fugiram. E o Hugo ficou lá no meio. E o meu irmão chegou a casa e o meu pai perguntou por mim. E a coisa correu mal. Ele teve que voltar para me buscar e eu lembro-me de estar sentado. São coisas que ficam. De estar sentado a olhar para o fogo à minha volta, rodeado. Eu estava todo contente a ver o fogo. Tão bonito. Tão bonito. Até que o meu irmão errou e tirou-me de lá. E isto, eu penso que isto me deixou um bocadinho traumatizado. Meia dúzia de dias depois, fomos ao rio. Os irmãos estão a perceber, ao longo destas coisas que eu vou contando, que Deus chama mesmo quem quer. Porque só mesmo a misericórdia de Deus para chamar pessoas assim. Fomos ao rio e aquilo tinha um fundão, aquilo tinha assim um areal, com água baixinha, era pequenina, a água dava-me aí pelo peito, portanto, para o Luís dava cobrir-lhe o pé. E depois havia assim um empedrado e era um fundão. Eu estava na parte de baixo e os meus irmãos iam para o fundão, porque eles sabiam nadar. E eu fui para as pedras e estava assim a olhar para eles todo contente e o meu irmão chegou ao pé de mim e disse, queres aprender a nadar? Eu disse, quero. Errou em mim. E lá saiu o Hugo dentro d'água. Quando eu tinha um mês de idade. 2. Dois. Eu não me lembro disto, mas eu imagino que isto deixou alguns parafusos trocados cá dentro. Meus pais queriam dormir e eu não parava de chorar e o meu pai já estava farto daquilo. Isto tem há de ter um contexto que ele saberá explicar daqui a bocado para se defender. Mas a verdade é que ele deu-me uma chapada para eu dormir. Com 2 meses. E eu imagino que isto baralhou alguns parafusos. Irmãos, estão a somar as coisas. Uma chapada aos 2 meses. Ficar no meio de um incêndio aos 5 anos. Outras, umas semanas depois de ser atirado para dentro de água sem saber nadar. Eu comecei a ver tudo escuro. Isto começou tudo a ficar confuso na minha cabeça. E hoje eu tenho assim estes parafusos a menos. E quando os meus colegas me chamavam maluco por eu estar a falar línguas ou por eu estar a cantar, eu disse-lhes sempre, vocês vão descobrir que eu não sou maluco por causa disto, eu sou maluco por outros motivos. E esta é a sanidade que eu tenho na minha vida. Não há nada mais chão na minha vida do que ter Deus comigo. Esta é a maior certeza que eu tenho. Eu posso ser maluco numa série de situações, mas quando eu estou com Deus, eu estou no ponto máximo da minha sanidade, porque Deus é a minha vida. Ele sim, ele transforma a minha vida. Ele sim, ele leva-me a ser alguma coisa que eu não podia imaginar ser. Que eu não tenho capacidade em mim mesmo, que eu não tenho valor, mas Deus pega, transforma e dá-me a oportunidade de estar no primeiro culto desta casa a partilhar a palavra de Deus. Porque Deus olhou para mim e ele viu aquilo que ele podia fazer. Não o que eu tinha, mas aquilo que ele podia fazer em mim. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Quando nós oramos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós, na nossa caminhada, em qualquer situação, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe como. Mas quando nós dedicamos tempo a falar com Ele e a dizer-lhe aquilo que Ele é para nós e a adorá-Lo e a colocá-lo no lugar que lhe é devido e a ouvir a voz dele, que é tão importante. A oração não é só falar, a oração também é estar em silêncio e ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Porque Deus ensina-nos coisas, porque Deus ajuda-nos e guia-nos nos caminhos certos. Quando nós temos este relacionamento com Ele, quando nós estamos na presença dEle e vivemos assim com Ele, tudo aquilo que está para trás torna-se mais fácil. Porque Ele torna-se cada vez maior em nós. Há intimidade. Os jovens que estiveram no retiro falaram nisto. Este foi o tema e eles, todos os que testemunharam, eles falaram acerca disto. Tem a ver com intimidade. Não pode haver intimidade com Deus sem haver oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Provérbios 7, 15. Eu estou a tentar não perder papéis. Provérbios 7, 15 diz assim a palavra de Deus: por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. E a primeira de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nós precisamos de buscar a face de Deus. Porque Ele é o Senhor desta casa. E porque Ele é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos de o buscar. Nós precisamos de clamar a Ele. Nós precisamos de abrir a palavra de Deus e precisamos de ler. Precisamos de estudar. Queremos conhecer Deus. Queremos ver a face dEle. É na palavra de Deus que nós conhecemos Deus. É a melhor maneira de o conhecermos, é a ler a palavra. Porque Ele é a palavra. Na palavra está refletido aquilo que Deus é. Está explicado aquilo que Ele é. Está explicada a forma como Ele pensa, como Ele raciocina, como Ele olha para nós, como Ele nos vê, como Ele nos ama, como Ele cuida de nós, como Ele nos levanta, como Ele nos leva onde Ele nos quer levar. Está lá. Algum irmão já encontrou na palavra de Deus estas coisas que eu estou a dizer? Eu estou com a sensação que os irmãos, entretanto, já adormeceram mesmo. Nós precisamos de buscar a face de Deus. Isto é tão importante na nossa vida. Os irmãos lembram-se, isto foram regras que Deus deu a Salomão para o povo poder adorar naquela casa. Querem ser o meu povo. Querem que eu habite nesta casa. Querem que este seja o sítio onde as pessoas vêm para me conhecer. Vocês têm que cumprir estas regras. E uma delas é conhecer Deus. Estudar a palavra de Deus. Vamos ter culto de oração, mas também vamos ter culto de estudo bíblico. E é maravilhoso, porque nos cultos de estudo bíblico nós aprendemos acerca da palavra de Deus e, consequentemente, aprendemos acerca de Deus. E quanto mais estudamos, quanto mais buscamos, mais conhecemos Deus, mais vemos a sua face, mais temos um relacionamento com Ele. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Quando Moisés está lá no monte, e ele quer pedir alguma coisa a Deus, ele pede: eu quero ver a tua face. Mas esta tinha uma dimensão que nós não conseguimos alcançar. Ele não queria riquezas, ele não queria dinheiro, ele não queria sabedoria, ele não queria isto, ele não queria aquilo, ele queria Deus. Deus. Os irmãos entendem? E eu acho sempre extraordinário a forma como Salomão pediu sabedoria a Deus. Ele podia ter pedido riquezas, mas ele pediu sabedoria. E outros foram pedindo outras coisas. Mas aquele que eu olho e percebo que entendeu aquilo que é o pedido certo para fazer a Deus foi Moisés, porque ele percebeu: eu não preciso de mais nada se tiver Deus. Ele é tudo. Eu não preciso de riquezas, eu não preciso de conhecimento, eu não preciso de sabedoria, eu não preciso de ser alto, eu não preciso de ser espadaúdo, eu não preciso de ter muitos estudos, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada se eu tiver Deus na minha vida, porque Ele é tudo. Ele é tudo. E Moisés, quando está confrontado com esta situação de poder pedir, ele diz: eu quero ver a tua face. Ele não estava preparado para ver a face de Deus. Mas ele queria. E eu anseio pelo dia em que vou ver Deus face a face. Mas sabendo que não sou merecedor, sabendo que a minha condição de pecador e a minha natureza humana não me permite ver a face de Deus, na plenitude, eu vou todos os dias buscar mais e mais da face dele para conhecer cada vez mais este Deus. E como igreja nós temos que viver desta maneira. Porque se nós buscarmos a face de Deus todos os dias, nós vamos alcançar aquilo que Deus quer de nós. Eu tenho dito isto muitas vezes, mas isto não é da boca para fora. Eu acredito isto de coração. Esta casa vai ser pequena dentro em breve. Porque nós estamos a caminhar no caminho certo e estamos a dar a Deus a importância que lhe é devida. Somos o povo de Deus. Somos chamados pelo nome dele. Pelo nome dele. E em último lugar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E nós precisamos de conversão genuína. E eu estou a partilhar isto porque isto está na minha mensagem. Não estou mesmo a partilhar isto para ninguém especificamente porque eu não conheço o coração. Eu não sei quem é que já entregou genuinamente o coração a Deus. Mas a verdade é que Deus diz isto. Deus diz isto. Vocês são o meu povo. Vocês chamam-se pelo meu nome. Mas precisam de se converter dos vossos maus caminhos. E nós precisamos de entender isto. Precisamos de entender esta dimensão. Há um dia na nossa vida que nós temos que tomar esta decisão. João 3,16. Os irmãos conhecem. De cor e salteado. João 3,16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo por ele. Quando Deus diz arrependam-se dos vossos maus caminhos, ele não está a julgar nem a condenar ninguém. Deus não está a dizer vocês não valem nada, vocês são os pecadores, vocês são isso ou aquilo. Nada disto. O que Deus está a dizer é: eu quero mais de vocês. Eu quero que vocês sejam como eu. Eu quero que vocês alcancem a dimensão que vos vai levar à plenitude da felicidade, da paz, do gozo, da alegria, porque só em Deus é que nós encontramos isto. Deus quer trabalhar assim na nossa vida. Eu vou terminar com Atos 3,19. Vamos abrir todos. Eu não sei até que ponto é que não ouvir um relógio ali foi uma boa ideia. Porque eu não tenho noção nenhuma de há quanto tempo é que estou a pregar. Nenhuma. Mas ainda ninguém me mandou calar. Eu imagino que ainda não ultrapassei a medida. Atos 3,19. Diz assim a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério. Pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. É tão maravilhoso. Não há nada que alegre mais o meu coração do que eu perceber que eu posso ir à presença de Deus, a reconhecer a minha fraqueza, o meu pecado, o meu erro, sabendo que Ele não me condena, mas perdoa-me. Os irmãos estão cá ainda? Eu sei que nós gostamos muito de acompanhar os movimentos, mas isto é um momento importante. Isto é um momento muito importante. Deus não veio para te condenar. Não importa que tipo de situação é que tu estás a viver na tua vida, não importa se tens que mudar alguma coisa, se tens que deixar que ele trabalhe, se há algum pecado, se há alguma situação mais complicada, não importa, ele não te está a condenar. Porque Ele não veio para condenar, Ele veio para perdoar. Aquilo que Deus te quer dizer não é tu estás condenado, é tu estás perdoado. Tu estás perdoado. Quando eu tenho as minhas falhas, eu vou à presença de Deus e eu digo: Senhor, perdoa-me. E eu sinto aquela paz e não dá o meu coração, porque eu percebo, Deus perdoa. Quando eu me arrependo genuinamente, porque nós não conseguimos manipular Deus. Nós podemos viver duas vidas para o mundo, mas para Deus não, ninguém manipula Deus. Mas quando é genuíno o nosso coração e nós entregamos o nosso coração a Ele, Ele perdoa os nossos pecados. Se o meu povo, quando estou aqui que sou povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Esta conversão, e eu vou terminar com isto, esta conversão é diária. Muitas vezes nós ficamos ofendidos quando ouvimos pregar acerca de conversão ou alguém fala acerca de arrependimento porque achamos que convertemos-nos um dia e salvos uma vez, salvos para sempre. Isto não é bíblico. O que é bíblico é que nós, salvos, não perdemos a salvação com facilidade, não perdemos por dar cá aquela palha, mas precisamos diariamente reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez, os nossos erros e pedir perdão a Deus. Todos os dias. Todos os dias. Foi esta oração que Jesus ensinou. Na oração do Pai Nosso, que nós temos tanta dificuldade por causa de algumas pessoas o terem transformado numa reza, mas a verdade é que é a palavra de Deus e é ensino para nós. E Ele ensina a todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados. Todos os dias. Porque todos os dias nós temos que nos converter nos nossos maus caminhos. Está em último lugar. Deus não disse se o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Não é isso que lá está. Diz, vocês são meu povo, chamam-se pelo meu nome, o que significa que vivem a vida que eu quero que vocês vivam. Vocês têm que se humilhar todos os dias reconhecendo que eu sou Deus e vocês sem mim não são nada. Vocês têm que orar todos os dias porque precisam de mim e precisam de conhecer mais de mim e precisam de falar comigo e eu quero relacionar-me com vocês. E precisam de buscar a minha face porque eu quero mostrar-vos cada vez mais daquilo que eu sou. E no final disto tudo, vocês precisam sempre de se arrepender dos vossos pecados, porque quando confrontado com a grandeza de Deus é impossível eu não me achar pequeno. É impossível. Foi isto que Isaías alcançou. Quando ele está na presença de Deus, quando ele foi arrebatado lá em Isaías 6, os irmãos conhecem, no ano da morte do rei Uzias, eu gosto deste texto, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono e as suas vestes enchiam o templo, a sua glória, e ele está na presença de Deus e ele é cheio da presença de Deus. E no final daquilo tudo, quando ele experimenta a glória de Deus, quando ele já foi purificado com a brasa, irmãos estão cá, ele já foi purificado, já não havia pecado nele. Mas assim que ele tem a oportunidade de falar, ele cai de joelhos e diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele reconheceu, quando Deus faz sentido na tua vida, quando Deus tem o primeiro lugar na tua vida, quando Ele enche, quando tu és casa dEle, quando tu vives na presença dEle, quando tu tens um relacionamento íntimo com Ele, é impossível tu não reconheceres a tua pequenez e não pedires perdão todos os dias a Deus daquilo que és e daquilo que fazes. E Deus vai transformar assim diariamente a tua vida. Ele transforma diariamente a minha vida. A minha vida. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei qual é a situação em que cada um está. Eu não conheço os corações, não conheço as vidas de toda a gente. Mas Deus conhece. De olhos fechados. Toda a gente de olhos fechados. Eu não quero que ninguém esteja a olhar para que as pessoas percebam que só Deus é que vê. Se tu ainda não entregaste o teu coração a Jesus e tu queres fazer isso nesta manhã, eu quero desafiar-te. Aceita Jesus Cristo como Salvador. Não importa a tua condição, não importa aquilo que tu tens vivido, aquilo que tu tens feito, aquilo que tu tens sido. Deus quer receber-te de braços abertos hoje. Se tu queres aceitar Jesus Cristo como Salvador, faz um sinal no lugar onde tu estás. Deus quer que tu faças parte da família. Deus quer que tu sejas povo. Ninguém está a olhar, ninguém está a julgar qual é a tua situação. Ninguém está a julgar quantos anos tu tens de igreja e a perceber se tu estás a converter ao fim de muitos anos a vir. Não importa. Ninguém está a olhar. Só Deus é que vê. Se tu queres que Jesus entre na tua vida e que Ele transforme a tua vida, definitivamente, faz um sinal no lugar onde tu estás. Se tu entendes que não tens reconhecido todos os dias da tua vida como devias, que ainda hoje precisas te arrepender dos teus pecados, por algum motivo não tens vivido esta vida de humildade, não tens vivido esta vida de entrega, de consagração a Deus, não tens estudado a palavra tanto como devias, não tens orado tanto como tu percebes que é importante para ti, e tu queres dedicar mais, tu queres assumir um compromisso com Deus e queres dizer: Deus, eu quero ser teu povo com estas características que foram ensinadas nesta manhã. Tu queres assumir este compromisso, mais uma vez ninguém está a olhar, faz um sinal no lugar onde tu estás. Assume um compromisso com Deus nesta manhã. Deus quer mais de ti. Tu precisas mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu não tenho vivido isto que foi pregado na dimensão que preciso. E quero reconhecer isto diante dos irmãos. Eu quero buscar mais e mais e mais de Deus. E graças a Deus pelas pessoas que se manifestaram. Quando assumimos este compromisso, Deus entra na nossa vida e Ele molda o nosso coração. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Pai Santo, oramos a Ti nesta manhã, Deus. Estamos tão gratos pelo Teu amor. Estamos tão gratos pela forma como Tu tocas no nosso coração, ó Deus. Pai, não somos nada sem Ti. Não temos nada em nós que seja merecedor de Ti. Não temos nada em nós que nos coloque no lugar onde Tu nos tens colocado. Mas a verdade é que Tu olhas para nós e Tu nos amas de uma forma tão maravilhosa, Deus. E nós, experimentando este amor e vivendo isto na nossa vida e reconhecendo quem Tu és, nós queremos nesta manhã dizer: Senhor, esta é a Tua casa e nós somos o Teu povo. E nós queremos, ó Deus, que Tu olhes para nós e possas dizer de coração: este é o meu povo que se chama pelo meu nome, que se tem humilhado e que tem orado e tem buscado a minha face e se tem convertido dos seus maus caminhos. Este é o meu povo, amado. Aqueles que em outrora não eram povo, mas agora são povo. Não tinham alcançado misericórdia, mas para quem eu olhei, eu amei e eu cuidei, e hoje alcançaram misericórdia. Nós queremos ser este povo nas Tuas mãos, Deus. Nós não queremos que isto seja mais um lugar de culto. Nós queremos que isto seja um sítio onde o Teu povo se junta para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Porque sabemos, Pai, que Tu ouves do céu. Tu ouves a nossa oração, Tu perdoas os nossos pecados. Tu transformas a nossa vida. E nas Tuas mãos, Pai, nós somos tão felizes. Nós temos paz nas Tuas mãos, Deus. Nós sentimos-nos tão diferentes, sentimos-nos Teus filhos. Teus filhos. Pai Santo, toma o primeiro lugar na vida de cada um de nós, Deus. E eu oro por aqueles que se manifestaram. Oro para que Tu possas entrar nos seus corações, para que Tu possas honrar este compromisso e a cada dia, Pai, eles possam no seu coração ter um desejo cada vez maior de buscar mais de Ti, de orar mais, de ler mais da Tua Palavra, de fortalecer o seu relacionamento contigo. Queremos, como povo, buscar mais a Tua face e estar mais perto daquilo que Tu tens para nós. Queremos a cada dia caminhar para Ti, Deus, até ao dia em que vamos estar na glória contigo, Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que Tu és. Tudo aquilo que tens feito na nossa vida, no nome de Jesus e para a Tua glória, Deus.